Cristo não tivesse ao meu lado, certamente eu não tinha felicidade e não ia morar no céu de luz e não viver com Jesus. Que prazer, que amor é viver no Senhor. Cristo não tivesse